Olá, a obra de Deus tem, vamos dizer assim, uma produtividade que é incalculável. O quanto que a obra de Deus pode produzir tem um valor além daquilo que nós podemos realmente entender, calcular. É claro que a obra de Deus, ela inclui muitas coisas. E a palavra de Deus revela muito sobre isso. Muito do que nós sabemos, ou melhor, praticamente tudo o que nós sabemos é o que procede da palavra. Claro que Deus nos ensina através da nossa do nosso viver, da nossa vida, a obra de Deus no nosso íntimo, a nossa percepção da obra de Deus durante as circunstâncias da vida, enfim, com tudo que temos à nossa volta. E é claro que a obra de Deus, ela tem um propósito. Deus tem um plano. Deus tem algo muito bem traçado. E essa obra, embora tenha muitos e muitos detalhes, tem um fio, podemos dizer assim, um fio que percorre a história e que é aquilo que nós encontramos na palavra de Deus, o que está revelado, ou seja, o desenrolar da obra de Deus. E essa obra se manifesta em indivíduos, em nações, povos e em muitas outras coisas. Judá, que é o alvo principal aqui da profecia de Isaías, dos anúncios, da mensagem de Isaías, deveria crer que Deus produzirá tudo o que ele decretou, ou seja, a sua obra, ela vai chegar onde Deus quer que ela chegue. Isso é algo fundamental para quem professa a fé em Deus. E Judá precisava entender isso. Isaías contribui muito nesse sentido. Ele é um mensageiro ali que anuncia o tempo todo aquilo que eles precisam para entender, crer de fato e não se desviarem da vontade de Deus, não abraçarem, pensamentos contrários a isso. Bom, nós estamos naquele trecho do livro de Isaías em que o servo perfeito, que é o Messias, ele vai sendo descrito com mais e mais detalhes, e lembrando sempre que ele aparece em aspectos diferentes e como ele se manifestaria em épocas diferentes, sem que isso esteja claramente explicado por Isaías. Então nós temos que ir caminhando e percebendo pelo andamento daquilo que está exposto, comparando também com o restante da escritura, para podermos entender do que se trata. Se trata do Messias na sua primeira vinda, na sua segunda vinda, no intervalo. Às vezes está falando da obra dele, mas não, ele não está presente, pessoalmente, né? Na terra. Enfim, é preciso fazer essas distinções. Mas o importante é que Judá deveria crer nessas tantas coisas que Deus decretou e que ele vai produzir. A sua obra vai sempre chegar aonde deve. Muito bem, no capítulo 52, nós temos então algumas produções da obra de Deus, vamos chamar assim. Então nós vamos continuar, né, o capítulo 52, restante dele, versículos 7 a 15. Diz assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com os próprios olhos. Cantem juntamente de alegria, vocês, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo, ele resgatou Jerusalém. O Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Afastem-se, afastem-se, saiam daqui. Não toquem em coisas impuras, saiam dela e sejam puros, vocês que transportam os utensílios do Senhor. Mas vocês não partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês. O Deus de Israel será a sua retaguarda. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria. Será levantado e erguido e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Então, seguindo aqui com o livro de Isaías, nós vemos aqui primeiramente que a obra de Deus produz verdadeira alegria. Das tantas alegrias que existem por aí, que são passageiras, que são enganosas, que são movidas a aditivos, a momentos, euforia, a alegria que vem de Deus é diferente. Ela é uma alegria produzida pela obra de Deus. Veja que o texto tem uma linguagem bastante poética. Como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação. Como são belos esses pés. Sempre olhando aqui o texto, em primeiro lugar, ele está falando aqui da libertação do cativeiro. Esse é o contexto, a gente sabe disso pelos capítulos anteriores, os capítulos que vêm também ali a seguir. O cativeiro babilônico. E aqui, veja, tem pessoas anunciando que chegou o tempo do fim do cativeiro, chegou o tempo da salvação. E esse é um anúncio que é feito. E é interessante que esse anúncio, as pessoas que fazem esse anúncio, trazem em primeiro lugar alegria para quem mais, para quem mais importa, ou seja, para Deus. Deus se alegra quando essas mensagens são transmitidas às pessoas. Quando os mensageiros dizem: olha, Deus está reinando. A ideia aqui de que Deus reina é a ideia de que ele está no comando, a ideia de que ele está realizando a sua obra, ele está no governo, ele não foi destronado, não foi tirado do seu trono. E ele vê os pés daqueles que anunciam as boas novas como belos, e ele fica satisfeito. Os profetas fizeram isso lá, anunciaram. As pessoas, quando a notícia do decreto de Ciro foi dado para que eles pudessem então retornar para sua terra, quando o decreto foi assinado foi emitido e isso foi anunciado. Isso resultou nessa satisfação de Deus. Deus ficou feliz com isso. Anúncio de que Deus está no seu trono. Agora, veja, o texto diz que os próprios mensageiros gritam de alegria. Versículo 8 diz exatamente isso. Eles gritam de alegria. Os profetas fizeram isso. Eles anunciaram isso com extrema alegria. Veja, imagine esses profetas que já vinham dizendo as coisas de Deus e puderam constatar isso. Imagina as pessoas que depois ouviram deles e puderam transmitir. Aqui fala de gritos, fala de pessoas realmente tão contentes que elas saem gritando pelas ruas: Deus está fazendo a sua obra. Aqui é importante que a gente perceba que Deus no trono tem significados diferentes dependendo do que você entende como Deus no trono. O fato é que sim, o texto tem uma aplicação ali naquela época, mas o texto, ele, como outros tantos, da profecia principalmente, e Isaías é muito rico nisso, como a gente já tem visto, projeta lá para frente, projeta para o futuro, quando o rei estará realmente sentado no trono em Jerusalém. E isso vai ser anunciado, e isso vai trazer alegria também para as pessoas, e Deus novamente estará se alegrando por essas boas novas. E há uma alegria também de quem recebe a mensagem, evidente. Aqui fala de um povo que foi consolado, um povo que foi resgatado, um povo que foi curado ali daquela ferida de anos de cativeiro, décadas, na verdade. Mas veja, existe uma alegria. Eles agora estão felizes, estão contentes por receber a mensagem. Tanto os exilados que estavam fora. Aqui fala das ruínas de Jerusalém. Claro que as ruínas não têm sentimentos, elas não expressam alegria ou tristeza, mas aqui se referindo ao povo da cidade, tanto os que estavam fora como o pequeno grupo remanescente que ficou ali, uma pequena parte restante. E assim será no futuro também, com aqueles que receberem a mensagem e perceberem que finalmente Deus estará novamente intervindo na história e trazendo salvação, proporcionando às pessoas poderem ser libertas de tantas coisas, mas especificamente falando de Israel podendo finalmente então retornar ali para sua terra. Portanto, a alegria de Judá é o fato de que Deus estava sim reinando, ele nunca sai do seu trono, e isso foi demonstrado no retorno dos exilados para Jerusalém, para Judá. É o fato de que Deus está fazendo a sua obra, Deus fazendo a sua obra e com isso promovendo alegria, e com isso Deus se alegrando com a alegria desses anúncios. Isso no passado, isso no futuro, quando o Messias cumprir esse papel. E a igreja, onde fica nisso? A igreja tem também uma mensagem de boas novas, de boas notícias. É isso que significa evangelho na língua original do Novo Testamento. A palavra evangelho significa literalmente boa notícia. Interessante isso. Era um conceito que já existia ali entre os primeiros cristãos, que na sua origem eram israelitas. O que é o evangelho? O que é boa notícia que a igreja tem para transmitir, senão a mensagem de Deus para os homens? E veja o que Paulo diz, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 15. Está falando aqui daquelas pessoas que precisam crer. Para invocar a Deus, elas precisam crer. E para crer, elas precisam ouvir. Isso está no versículo 14. E para ouvir, precisa haver quem pregue. Depois no 15, Romanos 10, 15, Paulo pergunta: e como pregarão se não forem enviados, se não houver pessoas que partem para anunciar o Evangelho? Como está escrito? Está escrito aqui nesse texto que nós acabamos de ler: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Portanto, você vê que Paulo aplica esse texto de alguma forma para a igreja, para aqueles que pregam o evangelho, aqueles que anunciam o evangelho, que é o papel de todo verdadeiro salvo, de todo verdadeiro remido. Falar da boa nova, da boa notícia da salvação em Jesus Cristo. Portanto, essa obra de Deus produz verdadeira alegria, alegria de Deus, alegria de quem anuncia, alegria de quem recebe. Mas a obra de Deus produz também verdadeira libertação. O versículo 10, ele traz o seguinte: ele nos diz que o Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações. Ou seja, vai haver uma revelação, como houve ali, de maneira inicial, né? Podemos dizer, um primeiro esboço do que Deus vai fazer foi a libertação ali da Babilônia, Deus se mostrando, Deus se revelando. E agora veja, aqui o texto expande: e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Agora, veja que coisa interessante. Existe uma libertação que somente Deus pode dar, somente Deus liberta de verdade. E ele libertou o povo de um cativeiro, da onde eles não poderiam sair se não fosse por Deus. Ele não fez isso uma única vez, ele já tinha feito isso. Sempre a referência é a libertação do Egito. Houve outras libertações, mas as grandes são essas, né? As libertações desses grandes cativeiros. A Babilônia, como nós sabemos, ela tem ela tem aqui sempre ela sempre é descrita como uma nação com um sistema pagão, inteiramente pagão, com seus deuses, com as suas crenças, superstições, feitiçarias, etc. Isaías já falou bastante sobre isso. E o fato é que os israelitas estiveram expostos a isso durante 70 anos ali, durante 70 anos de cativeiro. Mas eles foram tirados de lá. Nem todos, porque veja, o texto está dizendo: saiam. Na verdade, nem todos quiseram sair da Babilônia e dos lugares para onde eles também haviam sido levados pelos babilônios. E o texto está dizendo que Deus, ele falou: olha, vocês têm que sair do meio disso aí, desse povo, desse paganismo, desse sistema em que vocês viveram durante esse tempo. Vocês têm que sair daí. É um sistema que predominará no governo do anticristo. Apocalipse se refere lá na frente à Babilônia. A Babilônia nem existe mais, mas a ideia é que o sistema babilônico, o sistema que ainda está presente no mundo, sistema de crenças e de filosofias, etc., que ele é baseado no paganismo. Esse sistema predomina, mas ele predominará muito mais no governo do anticristo, como nós sabemos. E é isso que em Apocalipse é chamado de a Babilônia. Babilônia, que é apresentada ali como esse grande sistema que vai dominar o mundo cada vez mais e vai chegar no seu auge, vai chegar no seu ápice. Veja, existe uma libertação do cativeiro. Deus liberta do cativeiro de qualquer tipo de Babilônia. Essa que é a verdade. Deus liberta da religiosidade falsa. Deus liberta do engano, da espiritualidade vazia, do legalismo. Deus liberta de tudo isso. De todo tipo de mentira, de todo tipo de escravidão a falsos sistemas que levam as pessoas ao erro, ao engano, a uma vida totalmente longe de Deus. Deus liberta, Ele tira a pessoa das trevas, literalmente. Agora, existe a libertação do coração do cativo também. E é isso que Deus está dizendo. Abandonem essas coisas. Ele diz, versículo 11, afastem-se, saiam daí, não toquem em coisas impuras, saiam dela e sejam puros, vocês que transportam os utensílios do Senhor. Veja, existia uma contaminação já ali presente na vida dos israelitas, e eles precisavam se descontaminar, ou seja, se livrar das influências que eles haviam, às quais eles haviam se submetido. Eles deveriam se limpar disso. E o que o texto diz é que esse povo é o povo que iria conduzir os objetos do templo. Afinal de contas, foi concedido a eles levarem uma série de utensílios. As escrituras, inclusive, descrevem vários utensílios de ouro, de prata, que foram devolvidos por ordem de Ciro para que eles levassem, pudessem levar de volta, pudessem construir o templo novamente, levar esses utensílios. São utensílios consagrados para o uso exclusivo no culto a Deus, o Deus que é santo, o Deus que estabeleceu uma aliança com eles. Esses objetos em si não têm poder, nada disso, mas eles simbolizam essa vida relacional com Deus, em que a santidade de Deus deve ser refletida na vida deles. Um povo separado, um povo exclusivo, um povo que não podia concordar com essa contaminação e tinha que se libertar dela. Vocês que agora que estão indo para a terra, vocês que estão indo junto com esses objetos, vocês têm que se libertar disso no coração de vocês. É claro que lá no futuro isso vai acontecer também. O mundo inteiro vai estar contaminado pelo paganismo, por esse sistema de erro. E o remanescente israelita que houver nessa época, os que estiverem ali presentes nessa época, aqueles que forem chamados e se converterem, eles serão chamados à santidade. Eles vão ter que mudar radicalmente a sua vida. Então, a libertação de Judá é isso, é sair da Babilônia, mas também tirar a Babilônia do coração. A Babilônia tinha que sair deles, né? Como a gente costuma dizer. No futuro, quem vai proporcionar isso é o Messias. Aliás, é ele que já faz isso em qualquer israelita. É preciso que o israelita creia no seu Messias para se libertar de tudo isso, de toda a confusão e da mistura que tem sido feita aquilo que Deus estabeleceu, hoje até mais do que na época de Isaías, né? Hoje o judaísmo é uma grande mistura de coisas, né? Mas o fato é que o Messias sempre será o ponto de referência para que eles se libertem dessas coisas, hoje e lá no futuro. Mas e a libertação dos remidos? O Novo Testamento nos diz que nós estamos do mundo, mas não pertencemos a ele. Jesus, quando ele ora ao Pai, ele diz, olha, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Ou seja, nós fomos espiritualmente resgatados, tirados do sistema, do jogo a que o mundo joga, podemos dizer assim. Nós somos tirados disso. A nossa vida verdadeira não está mais aqui. Nós vivemos aqui, estamos presentes aqui, comemos, respiramos, trabalhamos, fazemos tudo que tem que ser feito aqui, mas o nosso coração, o nosso verdadeiro ser, o nosso espírito, ele está voltado, está ligado agora ao céu, a Deus, às coisas de Deus. Portanto, nós não pertencemos mais ao mundo. Paulo usa também, novamente, o texto para falar para a igreja. 2 Coríntios capítulo 6, e os versículos 14 a 18. Veja o que Paulo diz aqui aos coríntios. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Entendendo que julgo é aquela peça, né, que une dois bois para puxar ali um arado, alguma coisa assim. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Paulo, aqui no seu estilo de juntar textos bíblicos, né? Entre eles esse texto de Isaías, que fala de se libertar das impurezas, das coisas do mundo. E aqui ele especifica, né, que quando um crente ele se associa com os descrentes, e nós vemos muito disso hoje em dia, as pessoas muitas vezes se vinculam aos descrentes porque eles têm a mesma ideologia política. É engraçado isso. Então eles se tornam muitas vezes inimigos dos irmãos em Cristo e se tornam amigos de pessoas que professam qualquer outra coisa, mas eles têm algo em comum. Muitas vezes interesses econômicos em comum. É claro que muitas vezes a pessoa ela vai trabalhar num ambiente onde ela de alguma forma tem que se relacionar com os descrentes. Dentro da família temos descrentes, a vizinhança e etc. Mas o que não pode ser é compartilhado a vida, seguir, andar no mesmo barco, tocar uma vida juntos, juntar interesses ali e caminhar dessa forma. O Paulo está dizendo, muito cuidado com isso, Deus não quer isso, vocês não foram chamados para isso. Bom, nós vimos que a obra de Deus produz verdadeira alegria, a obra de Deus produz verdadeira libertação, e finalmente a obra de Deus produz verdadeiro assombro. A obra de Deus é assombrosa, ela, quando ela é observada, ela espanta, e por isso muitos homens dizem, não, isso é impossível, isso não é realidade, isso é ficção. Mas a obra de Deus é sim assombrosa. A sabedoria de Deus é assombrosa. O texto diz que, ao contrário do que tinha acontecido no Egito, em que eles saíram apressadamente, né, o texto ali diz claramente que eles tinham que sair correndo, era uma retirada muito rápida, antes que os egípcios começassem a persegui-los ali. Ao contrário dessa situação em que Deus quis que houvesse essa pressa, Deus tinha lá os seus motivos, os seus propósitos. Dessa vez, quando eles saíssem da Babilônia, não seria assim. Afinal de contas, Ciro iria preparar tudo para que eles fossem em segurança e fossem supridos. E Deus promoveu esse suprimento, promoveu tudo isso com grande sabedoria. O povo iria tranquilamente, sem pressa, em segurança, para sua terra. O texto fala aqui que Deus usa de sabedoria ao fazer isso. E isso vai se repetir lá no futuro. E o Messias estará à frente disso. O Messias será o responsável por isso, o servo. O servo com S maiúsculo, aqui, o verdadeiro servo de Deus, ele vai proporcionar que os israelitas retornem, aqueles remanescentes, o remanescente fiel, o remanescente que crer, que estiver aqui na terra. Quando ele voltar, eles serão chamados lá para a sua terra, para a terra que Deus deu a eles. E Jesus vai cuidar, o Messias vai cuidar para que eles cheguem em segurança, possam ir tranquilamente. Isso certamente vai se repetir. Agora, o poder de Deus é assombroso. O poder de Deus em fazer isso. O Messias ele é tanto sábio quanto poderoso. Porque Deus é assim. O fato é que os homens não compreenderam o Messias, não compreenderiam o Messias quando ele viesse. Isso é assombroso, eles ficaram assombrados. O texto diz que ele estava tão desfigurado que ele nem sequer parecia um ser humano. Interessante, aqui já começa a preparar o terreno para o capítulo 53, que a descrição do Messias vai ser muito mais completa. E aqui é meio que um anúncio já, no meio de toda essa obra de Deus, já uma ligação para o que virá, mostrando algo importantíssimo, uma informação muito importante sobre o Messias. O Messias que virá é o mesmo que veio, ao contrário do que pensam os israelitas ainda hoje. Ele é o que veio. Na época ele causou assombro, porque as pessoas diziam, não, mas ele não pode ser realmente o Messias, porque olha só tudo que fizeram com ele, ele está lá sangrando na cruz, ele não pode ser o Messias, portanto. E como Paulo disse, isso é um escândalo. A cruz foi um escândalo para o judeu. Então, é claro, eles não compreenderiam o Messias quando ele viesse e não vão compreender quando ele retornar, porque é um paradoxo. As pessoas vão olhar e vão dizer, não, mas espera um pouquinho, o mesmo que sofreu é o que agora vem para reinar. Nas escrituras, essas duas, digamos, facetas de Jesus, na verdade é o mesmo, né? Ele não tem duas personalidades, ele é o mesmo Jesus. É que ele cumpriu uma parte da sua obra na sua primeira vinda e irá completar essa obra no seu retorno, na sua segunda vinda. E parece que, na verdade, não pode ser a mesma pessoa, não pode tratar-se da mesma pessoa, mas é a mesma pessoa. O assombro de Judá é a sua dificuldade em reconhecer a sabedoria e o poder de Deus ao revelar o Messias. O Messias é sabedoria e poder de Deus. Interessante que Paulo diz exatamente isso quando ele começa a primeira carta aos Coríntios. Ele diz que o Evangelho é a sabedoria e o poder de Deus demonstrados na cruz do Calvário. Esse poder e essa sabedoria tem confundido os homens ao longo dos séculos. Confundiu os israelitas, continua assombrando os homens, eles não compreendem e não compreenderão o Messias. Eles só vão compreender se Deus abrir o seu entendimento, abrir os seus olhos. Os israelitas, como disse Paulo, também aos Coríntios, ele disse que eles têm um véu ainda sobre o seu rosto. Esse véu precisa ser retirado para que Jesus seja devidamente reconhecido e os homens assim sejam salvos. Diante disso, olhando para esse texto, texto rico, um texto com muito a nos dizer sobre o quão Deus é produtivo na sua obra, as coisas maravilhosas que a obra de Deus produz. Eu creio que cabe a nós cumprir com alegria a incumbência, que é uma incumbência nobre, de anunciar a salvação em Jesus Cristo. Deus vê esse anúncio como uma coisa bela. Os pés aqui é porque a ideia de que alguém que caminha, alguém que leva, é por isso que os pés são descritos como belos, porque os pés se movem para que a mensagem chegue a quem deve chegar, que nós possamos sim cumprir com alegria essa incumbência que Jesus nos deixou. E devemos ser extremamente cautelosos em relação a associações com os incrédulos e ou suas práticas, as práticas pecaminosas, evidentemente, aquelas que desagradam a Deus, e nós não podemos, por questões de conveniência, por questões de uma identificação questionável, abraçarmos essas práticas em nome de sei lá o que queiramos justificar. Temos que tomar muito cuidado com quem nos associamos, com quem nos ligamos de maneira um tanto quanto próxima, e isso pode trazer prejuízo para a nossa vida com Deus. Ele já nos libertou deste mundo, então nós precisamos viver de acordo com isso, viver de acordo com a santidade, tal qual os israelitas foram conclamados ali. Olha, vocês são as pessoas que carregam aí as coisas do Senhor, que têm o culto, vocês têm todos esses privilégios, vocês são um povo separado. A igreja é assim também, a igreja foi chamada para ser santa, e isso requer dedicação constante da nossa parte. E por fim, claro, óbvio, devemos confiar no poder e na sabedoria de Deus em cumprir seus planos. Isso pode parecer bastante óbvio, e é, na verdade, é óbvio, mas não é tão fácil de assimilar para o ser humano que teima em usar a sua própria sabedoria e teima em usar a sua própria força, os seus próprios recursos, a sabedoria dos homens, o recurso dos homens, ao invés do poder e da sabedoria de Deus. Devemos confiar nele. Ele sabe o que faz. Ele faz com perfeição. Ele faz coisas surpreendentes, espantosas, assombrosas. Ele é poderoso para fazer o que ele quiser. E faz. E fará. Então nós, confiando nisso, certamente caminharemos melhor. Que Deus nos ajude em todas essas coisas. Tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.